Hora da Rima. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Então senta, porque está começando a história, e eu vou relatar o que está guardado na minha memória. No começo da minha vida foi complicado, sempre algo de mal me puxava pro lado errado. Quase que eu perdi minha autoestima. Foram tantas dificuldades que eu passei na minha vida. A educação que eu tive não foi uma das melhores, mas agradeço a Deus, não foi uma das piores. Mãe e pai todo dia trabalhando, e eu em frente da televisão sempre me atrasando. Na matéria de brincar eu era o primeiro pra me divertir. Todavia eu fui ligeiro, aproveitei a infância o máximo que pude. Rodei peão, soltei pipa e joguei bolinha de gude. Não gostava nem de ir pra escola, e cabulava a aula pra ficar jogando bola. O tempo foi passando e eu avançando idade, e me olhava no espelho e já era um homem de verdade. As brincadeiras de criança ficaram de lado, não tinha objetivo, mas sempre mantive o sensato. Caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Meus pais me ensinaram a ter dignidade, e nunca fui uma pessoa de ter dupla personalidade. Sempre caminhando com muita destreza, sabedoria e criatividade pra superar as fraquezas. Sendo simples, valorizando a honestidade, na construção da moral, essas foram minhas bases. Fui dando os passos conforme o tamanho das pernas. Dificuldade todos passam, mas a gente não se entrega. O olho é só um ponto, mas enxerguei bastante, e a claridade da visão, no entanto, ao meu alcance. Mantendo minha postura e vou seguindo em frente, indo atrás do objetivo e nada vem de repente. E tendo certeza de que tudo vai dar certo, otimismo é a chave da porta, esse é o progresso. Batalhando, me expressando, ganhando o pão de cada dia, e com meus irmãos eu quero viver em harmonia. Vai abrindo seu olho e ficando ligeiro, muitos estão se corrompendo por causa do dinheiro. Estão pensando que o dólar responde por tudo, já vi pessoas de bem consumindo ilusões do mundo. Apesar dos problemas e das dificuldades, eu continuo plantando a semente da felicidade. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. Vou caminhando, pisando em casca de ovo, porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim, porque a história continua, ainda não é o fim. MC Yob, não é o fim, não é o fim. Rodrigo Nonato, não é o fim, não é o fim. DJ Magnão, não é o fim, não é o fim. Oficina da Rima, não é o fim, não é o fim. Não beat do Apolo, Pentágono, não é o fim, não é o fim. Criolo doido, não tem palavras, ó mano, não é o fim, porque a história continua, ainda não é o fim.